inscreva no canal Fabiano Tailandense. Manda Neo Project. Fabiano Tailandense, produzindo os melhores CDs em Tailândia. Agora o que é que eu faço pra esquecer a noite que passou? Vem me dizer que tudo acabou, que o que me resta agora é só lembrar. Vai me dizer que é fácil amar alguém que do nada se esconde, que salva o meu contato com outro nome. É difícil até de acreditar. Quero te encontrar, quero te amar, sentir o calor do teu beijo. É difícil de te amar sem orar em nenhum lugar, mas o acaso faz parte do seu jeito. Preciso me acostumar com esse seu jeito de me amar. Preciso me acostumar com esse seu jeito de me amar. Manda Neo Project. Neo Project. Agora o que é que eu faço pra esquecer a noite que passou? Vem me dizer que tudo acabou, que o que me resta agora é só lembrar. Vai me dizer que é fácil amar alguém que do nada se esconde, que salva o meu contato com outro nome. É difícil até de acreditar. Quero te encontrar, quero te amar, sentir o calor do teu beijo. É difícil de te amar sem orar em nenhum lugar, mas o acaso faz parte do seu jeito. Preciso me acostumar com esse seu jeito de me amar. Preciso me acostumar com esse seu jeito de me amar.